死可能没有。 No 777, prossiga táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame 286. Juliette Alfa, ponto de espera, 286, gol 777, boa tarde. Salvador Gol 1041, só você tá pro 235 por 20 milhas para levar informações à frente. Livre de rios, após o término direto pelo 1041. Gente, após os desvios, direto pelo Gol 1041. Transformação, de manhã já houve uma colisão com passos, obrigado. Só dois. 1000 pés na chegada à malha. Azul 4076. Pela manhã. Boa tarde. Solo Salvador, azul 4033, quente da hora. Para Ilhéus, 1060. 4036, aguarde com a Ilhéus. Ok, não aguardo para ele passar a previsão de saída. Da Euleda Ilhéus. Da Euleda Ilhéus, obrigado. E preparar para decolagem imediata, assim que autorizado? Afirma. Autorizado, amanhã e manter. Mantendo 09072. 03, observe este Airbus da TAM que está passando à sua frente após livre cruzamento. Ativo, já está cruzando, olhinho para o 03 do nosso Airbus. 32, 16, no solo 18, libere a direita, solo 121, 19. 129, liberado à direita, TAM 3, 216. O 9072, ao completar o alinhamento, autorizado a decolar, 100 graus, 10 nós. Autorizado a decolagem, 10 ou 9072. Toleval, esses 11 centeno, lembra aquilo do Zulu. Salva Salvador, 3216, qual boa tarde? 3216, boa tarde, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o 10, 3216. Torre Salvador, boa tarde, 35240. Final com campo à vista. Ciente, aguarde autorização de pouso. Já autorizado, 100 graus no 119, trip 5240. Livre o pouso para o trip 5240. Gol 9072, decolou os 20, chama o controle. Boa tarde. Boa. Tango Zulu, qual o local de estacionamento? Livre acionamento e táxi, chame para o ingresso ou cruzamento da 17. Passaria no 2230, senhoria, para poder informar a possível saída, não é? Gole e Val após direto para conquista. Olha, Val, está na escuta quando pronto para a corte. Gente, azul 4033 copia. Pronto, 4033. Ilhéus aprovado, nível de voo 960 via Whisky 1, Ilhéus, pode prosseguir visual direto. Subida da El, Leda, Ilhéus, curva à direita após a decolagem. 5506 é o código transponder, 1935 é o controle. Está autorizado 60 para Ilhéus, Whisky 1, saída da El, Leda após Ilhéus, curva à direita, transponder 5506, controle 1935, azul 4033. 4033, planejamento correto, chama para a puxa semana. Para a posição de evento, 4013. 1.013. Ok, fazendo para 2.000, aparecer direto zona, o gol 1.04. Tarde, livrou pela Eco na sua escuta. 5240, táxi autorizado, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, 5240. Autorizado decolar, 1.10 graus, 1.49. 3.895, decolar. Estado padrão, descendo para 3.000, voo 974, na chegada marítima. 119, decimal 35, é o controle. Autorizado 3.60, para a pista, saída mole, decola, decola da 1.0, com curva à direita. Nosso transporte 5.37, 1.119, decimal 35, com controle de salvador, passando por 2.0. Terça final da pista 97, quase liberando? Afirmativo. Tem condições de decolar mantendo a proa sul e evitando o tráfego? Afirmativo. Autorizado então decolar, pista 97, 1.10 graus, 1.3 nós, Papa Romeu, Mike Eco Vitor. Autorizado decolar de Mike Eco Vitor. Salvador, boa tarde, azul 4076, estabilizado final X-Ray, com a pista. Boa tarde, aguarde autorização de pouso. Azul 4076, informa helicóptero decolando da pista 97 no momento. Aguardo autorização azul 4076. TAM 3895, decolou 24, chama o controle em 119.35. 1935, TAM 3895. 3895, contato radar na decolagem suba 340, saída da El. 340 na da El, 3895. Juliette, Tango Zulu, está autorizado o táxi até o pátio 3. Reposte liberando o pátio 3. Autorizado o táxi até o pátio 3. Reposte liberando o principal, Tango Zulu. Confirmando, reposte no patch 3, ok? Até eu mesmo me confundi. Patch 3. O Mike é convicto. O Mike é convicto, tem a intenção de ingressar no circuito de tráfego e retornar para pouso final. Ciente, mantém o setor sul, aguarde para o ingresso na perna do vento, pista 17. Ok, pode manter a frequência do pai? Afirmo. Sim, eu campo setor, vou aguardar. Salvador, tá 3895. 3895, passa do 3.000 pés, contato radar na decolagem, suba ao 340, série da El. Gente, autoriza a proa da El, tá presente? Está autorizado. Gente, 3895. Bom, meu Mike Eco Vitor, autorizado a regressar para a perna do vento pela direita, pista 97. Chame de base para final. Regressou para a perna do vento, pelo direito do 97, encontrará de base para a final, mais que é do Victor. Bruno 777, observe o Embraer 190 da Azul pousando, após autorizado a linha em manter. Após o Embraer da Azul, a linha mantém na 10, Bruno 777. usar o nível 140, voo 9072. Sério, aguarde transferência de comunicações 9072. 72. Livrando na Fox Azul, contrário 76. No solo 27, libera a direita, solo 219, azul 4076. Direita, solo 219, azul 4076. Boa no 777, pista livre, autorizado decolar, 100 graus, 129. Decolar autorizado, 90, gol 777. 11 horas. 10 milhas, rumo sudeste, mantenha corrigindo sudoeste, passa 6.500 pés, em subida para uma centena. Paciente, tráfego, obrigado, não peço espaço. Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, azul 4076. Controle, Torre Salvador, Mike Eco Victor, vai virar base da 17. Autorizado, chame na final. Chamada final, é tudo. Sub mantém o 070. 070, Lima Quilo Zorro. Gol 9072, chame Centro Recife. 13325, alterno 288. Boa tarde. Chame o controle, gol no 777. Controle 2077, obrigado, boa tarde. Salvador, Mike, Eco Victor, final 17. Autorizado, pouso 100 graus, 129. Autorizado, Victor. No 777, contato, radar na decolagem, suba 320, 0-0. 320, gol no 777. Prossiga para 2 mil pés, completando a chegada a Mari. Está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2 mil pés, estado 2013, autorizado o procedimento LS X-Ray 190, reportei no LOC na 754. Lima Quilo Zulu, livre ascensão a 100. Livre ascensão a 100, Lima Quilo Zulu. Puxa, pega só na mesa. Autorizado, chamei neste táxi. Quem é chamará para o táxi, 4035. Estabilizou? Estabilizando agora. Gente, chama, completo o procedimento, chama a torre 18 decimal 6. 118 6, boa no 041, obrigado. Salvador. Boa tarde, voo 10041, na final estabilizado, baixada estabilizada. Ciente, autorizado pouso, 090 graus, 129. Autorizado pouso na 18, voo 10041. Simano 10, voo 10041. No solo 30, frequência livre, Macaco Victor. Один Прокопьев. Chame Centro Recife no 3325, alterno 288. 3325-288-Recife, tá? 3295. Bravo, confirme o pátio, por favor. Estão autorizados Salvador Veracruz, 500 pés, pós-decolagem, curva direita no corredor Axé, o litoral. Estão no 70117, é o código transponder, 1935 ao controle. 0117. Oscar Bravo, confirme para o B. 04. 04, sim. Estacionamento táxi decolagem 14186. São Salvador Azul 4033, POB 1115, autonomia 2 horas 29 minutos, alterna Salvador, pronto para o táxi. Confirme para o B. 1115. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Juliette Alfa, 186, ponto de espera, azul 4033. Tá em cima no Polo Guarabi, aos 1543, 1543, o Lima Quilo Zolô. 1543, copiado, Lima Quilo Zolô, ainda não me escuta. Ok, Lima Quilo Zolô. Guarulhos, nível de voo 340, via 350. Subida da EL, lenta, após EU, descurva à direita após a decolagem. Transponder 5527, controle 119, decimal 35. Autorizado 340 para Guarulhos, via 350. Via da EL, lenta, após EU. Saída com a primeira curva à direita. 527, transponder, controle 1935. Só confirmando a primeira curva à direita após a decolagem. Correto, chame para puxar o sinal. Fala com o 1041. 1041, táxi autorizado via Alfa, reposta antes da Juliette. Táxi via Alfa, reposta antes da Juliette, 1041. O 1041. Vitorinho de Juliette, boa tarde, autorizado Salvador Carlos Lorenzo, no mil pés, sai no corredor Axé, curva à direita, ponto de decolagem, pista 17, 0160, código transponder, 119, decimal 35, é o controle. Júlio, correto, confirme pelo B. Táxi decolagem 14-18-6-12. São Salvador 2230 da Passo Faria na posição 14, pronto para o posto. Confirme. Passo Faria do 2230, posição 14 para o posto back acionamento. Autorizado, seu aprendiz táxi. Para 2230. Juliette, Gol 1041. Juliette, Gol 1041. Juliette, portão 7. Juliette, portão 07, eu vou 1041. Terceiro, eu ouvi o Assembleia no passo da meta, já acionado, pronto para o carro. Salvador, eu vou fazer 33, ponto espera, pronto. Azul 4033, boa tarde, Lima, mantém 1-0. Lima, mantém 1-0, Azul 4033. Salvador, o Salvador, o nosso carro já tomou na data, pronto para o carro. Confirmando. É, o Romeu Oscar Bravo, o táxi da taxa, já chamado quanto para a taxa. Autorizado o táxi, chame para ingresso na 1-7. Para ingresso na 1-7, Romeu Oscar Bravo. 5-4, seu solo 3-8, já livrou 219, é solo. 219. Azul 4033, o vento 20 graus, 1-0, nós livre decolagem, dá 1-0. Ok, livre decolagem, 4033. Para o táxi, o passageiro 2230 acionado no PAC com 32 a bordo. Alterna Salvador com 3 horas de autonomia. Ponte espera, ingresso na 1-7. Gente, Romeu Oscar Bravo, autorizado ali a decolada 1-7. O vento 1-30 graus, 1-1 nós. Romeu Oscar Bravo. Autorizado a decolagem, Romeu Oscar Bravo. Autorizado, também táxi. O meu Oscar Bravo decolou aos 40, controle 1935. 1935, o Oscar Bravo. Eu acho que tá bravo, é o controle de Salvador, prossiga na linha do litoral, 500 pés, para Vera Cruz, reportando o Travesso Fora da Barra. Travesso Fora da Barra, onde eu acho que tá bravo. Quilo Zulu, agora sim, concentro Recife, 13325, alterno 288, Lima Quilo Zulu. 3325, 288, bom trabalho, senhor, Lima Quilo Zulu. Boa. Controle, uma boa tarde, Azul 4033, 1500 para o 1-60. Azul 4033, contato na lana decolagem, suba 1-60, saída da El. Podia repetir, por favor, Azul 4033? 3. Autorizado, Sérgio, para o 0317. Bom dia, ali mantém 1-0. Via Júlia. Autorizado, somos ingresso no 7. É, passará para o ingresso. Passarei 2230, vento no 30 graus, 10 nós, livre decolagem da 10. Tem livre decolagem, pista no 0, passarei 2230. Ok, autorizado, chama alinhado e pronto, Vitorino e Juliette. É, passará uma sete alinhada e pronto. Controle Salvador, muito boa tarde. Passaria 2230, decolou no perfil da Gol e cruzou 3000 na sua escolha. 2230, contato radar na decolagem, suba 260, saída da Gol. Autorizado 260, saída da Gol, 2230. Passarei 2230, agora com controle 1935. Vitorinho de Juliette, o vento 120 graus, 10 nós, livre decolagem da 107. Paredo na escuta da torre. Boa tarde, está passando Mike Foxtrot Quebec. Mike Foxtrot Quebec, a torre, prossiga. Pátio 5, até.